Контроль, 8762, Змея Подрыв, Ванна, Про-1. Аракажу. Jet 672 Змея, cruzando uma centena, chama agora o Centro Recife. As frequências são 12685, alterne 12545, ordem diretamente com o Centro. 12585, Janarei, obrigado. Na final 17, Juliette, Quebec, positivo, agora sim tem o seu tráfego à vista, cheque trem, ponto autorizado, pista 17, vento em Salvador, 350 graus com 4 nós. Juliette, Quebec, Kilo, autorizado, ele é Sulu, pista 28, já tem a pista vista? Afirmo. Em torre 1, 8.6, gol no 6, aliás, gol no 260. 18.6, gol no 260. Livre, aliar e decolar imediato, da 28, gol 1.983. Juliette, Quebec, Hill, Lins, Back Track, reporte pista livre. Hello, graças. Continua em aproximação, aguarde pista livre. A aeronave da companhia está alinhando agora para a rolagem. Atente que os últimos 90 metros da pista 28 estão fechados. Gente, no 260. Pode falar para o Papa Kilo, controle Salvador? Estou sim, controle, Papa Alfa Kilo. Fala se chamar de pouso na Goiânias? Só um minuto, senhor. Dúzia? Só um minuto, já informa. Até 4-4. Reversionamento, Guardião, para o táxi sem matores, 186. Reversionar, chama na torre, 186, graças. Confirme o Pato que se encontra, do hangar Aerostar, Pato 5, e solicita para o Graé. Afirmativo. Chama só, licença 8, 286. Chama chama na torre. Pouso, pista 28, gol no 260. Stop radar na decolagem, suba o nível de voo 400, está liberado da restrição de 3.000 pés. Sente, livre ascensão 400, liberado da restrição, gol 983. Escuta, você pode pegar essa na pista. Para 13 asa rotativa ou aeronave normal? Olivar à esquerda, Sami Solo Salvador, 121.9. Olivar à esquerda, ele chama Solo 219. Torre, o Guardião participa. Está livre, Guardião, pode ingressar, pode testar livre. Via Alfa Juliette, posição meia dúzia. Alfa Juliette para meia dúzia, gol no 260. Aguarda na 3602. Guardando. Está autorizado a LS Luna 28, informa visão com a pista. Está autorizado. localizado já visual azul 4106. Ex 4106, chame torre 118 decimal 6. Torre 118 decimal 6, azul 4106, obrigado. 3, correção Gol 1983, chame Centro Recife, frequência 1-3325-264. 1-3325-264, obrigado. Autorizado, pista 28, vento de 320 graus 49, atente que os últimos 90 metros da pista 28 estão fechados. Paciente da pista, livre pouso, azul 4106, abaixa trava. De voo, caso necessite, se precise nas frequências informadas. Táxi 3602, POB 78, tá com 3 horas e 57, é o Fernando Guarulhos. 3602, táxi via Juliette, Alfa, até o ponto de parada 28. No ponto de espera, quando pronto, torre 386, ajuste no 0 no 6. No 0 no 6, Juliette, Alfa, ponto de espera 286, tá 3602. Vai livrar aqui na última, na chave, tá tranquilo. Quando ele vai, chama o solo. Quando ele livrar, chama o solo, azul 4106. Livre Alfa Juliette até a posição 08. Alfa Juliette, posição é a 8, azul 4106, obrigado. Afirmo. Bom dia, 3602, próximo ao ponto de espera, pronto. 3602. Livre decolagem dentro de 200 graus, 49, 3602. Teve alinhagem decolada 28, tá, 3602. Agora 01 tem um bom voo. 1-1-9-3-5 é o controle agora. Obrigado, boa tarde. Oi, Salvador, bom dia. 3602 decolado. 3602, bom dia. Contato radar. Sul para o nível 300, perfil Goleval. 300 Gole e Val, tá, 3602 foi instruído a manter a proa até 3 mil pés. Autorizado para seguir na proa de Gole. Direto Gole, tá, 3602. Avião 7. Segundo 9 0, aciona identificação, autorizado, chegada e pitch, desça para o nível 040, ajustou o altímetro no 096, vigilância e radar. E pitch, na chegada, descendo para o 040, pastor, pois é. Controle, autoriza 3602, vai direto para o aeroporto de seguro, senhor? Negativo, mantém a saída. Obrigado. Salvador, 1765, bom dia. Passa 230 para 1950. 1765, acionou a identificação, autorizado chegada a CAR e desça para o nível 050, ajustou o altímetro 10016, vigilância radar. Reduz a velocidade para 250 mais. Afirmativo, agora 050 no 096, reduzindo 250 nós, 1765, na chegada a CAR. Nível 120, chama agora centro Recife, frequência 133.25, alterna 1264, boa viagem. 3325.264, bom dia. Pastor 20, desça para 2000 pés, o altímetro no 096, informe no curso localizador, pastor 20. Siga. Desça para 2000 pés, o altímetro no 096, informe no curso do localizador. 2000 pés, autorizado, no 096, informa lá no curso. no 260. Dono 260, eu informo o nível para Recife? 410. 410, será coordenado, informação em curso, é Oscar, guarda de cópia. Gente da Oscar, na sua escuta, gol no 260. Quebec Kilo, Veracruz, informa o pátio. Gente, aguarde. Segundo 260. Pronto. 60, está autorizado Recife, nível de voo 410, via Upper Whisky 58. Decolagem 28, após a decolagem,